Rádio Cultura. 100% Palotinense. 100% você. ZYJ292. 1520 kHz. Rádio Cultura Palotinense Limitada. Rua 1º de Maio, 694, Centro. Palotina, Paraná. Nova Rádio Cultura. Informação, música, entretenimento e credibilidade. Cultura, a rádio da família. Para começar o seu dia com fé e alegria, ouça agora a mensagem do padre Ezequiel Dalpozo. Oferecimento, Axe Flores, flores para todos os momentos. E B. Prodani, autopeças e centro de reparação automotivo. Despertai para o amor, com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Jovem, onde leva a tua estrada? Jovem, onde você pensa e quer chegar? Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Estamos chegando ao fim do ano. Logo mais vamos fazer a virada de ano. E é tempo de fazer o que eu gostaria de falar sobre as angústias do final do ano. Todo ser humano se confronta com os términos, com os rompimentos, com as despedidas. Todas essas situações nos embalam em sentimentos angustiantes, se não intensos, pelo menos passageiros. O fim do ano traz consigo um sentimento angustiante, às vezes sentido como um vazio, outras tantas vezes como frustração. Muitas pessoas chegam a ficar deprimidas nesta época, o que é muito comum nas rodas de conversa, nas frases de redes sociais, nos consultórios de profissionais de saúde. Muitos dizem, não suporto esta época do ano. É uma falsidade total, me sinto sozinho. Me dá um nó na garganta, não consigo me sentir feliz igual as outras pessoas. Queria que essa época não existisse, queria sumir e assim por diante. São muitas frases que as pessoas dizem que isso acontece. Por que temos esses sentimentos? E como lidar com eles? O final do ano é simbólico no sentido de encerramento de um ciclo. Ele carrega uma intensa e profunda marca na vida de todos nós. Quando estamos encerrando um ciclo, se tivermos tempo, costumamos avaliar como foi. Pensamos e analisamos. Questionamos metas que nos impusemos e até aquelas que nos foram impostas. Questionamos aquilo que conquistamos e o que não atingimos. Nós sabemos que a mídia, através das propagandas, sempre reforçou esse tempo de Natal e de fim de ano, com modelos de pessoas sorrindo, compartilhando uma felicidade quase que exagerada, uma felicidade que não tem e nem dá espaço para controvérsias. No entanto, nós sabemos que a vida não é assim. Nós sabemos que a vida é uma mistura de perdas e ganhos, de felicidades e tristezas. Por isso, como lidar com esse fim de ano? Todo encerramento traz consigo a elaboração de um luto. Precisamos pensar, sim, naquilo que nos frustrou, o que não conseguimos, no que erramos, no que perdemos. É importante enfrentar esse sagrado momento. Significa também lidar com as conquistas alcançadas nesse longo período vivido. Significa que, de alguma forma, precisamos organizar nossa balança interior, traçar novos sonhos, metas, objetivos, de novo e de novo. Por isso, caros ouvintes, o final de ano é um momento onde finalizamos um mundo nosso, muito particular, mas também é um momento coletivo. Podemos repensar quais estão sendo nossas atitudes para atingir aquilo que desejamos e aí sim, iniciar um novo ciclo, o ano novo. com outra postura, com metas reais, com uma nova página a ser escrita, fundamentada, é claro, sempre na história anterior que nós vivemos. Por isso, as angústias do final do ano são inevitáveis para muitos, mas o modo como as vivenciamos determina o sucesso ou o fracasso de um ano inteiro. Um forte abraço para você. Obrigado por acompanhar esse momento despertar e divulgue a outros. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dal Pozzo. Comece muito bem o seu dia com a mensagem de fé e alegria do Padre Ezequiel Dal Pozzo. Flores para todos os momentos. Avenida Independência, 1460. Nós estaremos fazendo a oração consagrando o sentimento. Primeiro lugar no teu coração. Também associado com as doações arrecadadas pela campanha O Amor Contagia. Juntos mudamos a história de milhares de paranaenses, mas a luta ainda é grande. Precisamos contagiar mais pessoas para que instituições sociais e hospitais continuem salvando vidas. Acesse www.fumpad.fpr.br/oamorcontagia, doe e ajude. O Amor Contagia. Viralize o bem. O Brasil está em ação pela sua proteção. Em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas contra a Covid-19, serão definidos critérios para os grupos que podem ser vacinados. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect Sim e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacina. Informe, prepare-se, cuide-se. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Um cafezinho, por favor. Café. Café com leite, café com pão, café com pão de queijo, café fraco, café amargo, café forte. A preferência é tua. A satisfação é nossa. Café é gosto bom. E aí, amigo, vai viajar nessas férias? Acabou, sim. E quero só descansar, por isso, já fiz a revisão do meu veículo na Debrondani. Eles parcelam? Sim. E o que é melhor? Agora tem um ano para pagar. Sério, vou levar hoje mesmo o meu veículo. Nestas férias, viaje tranquilo. Faça a revisão do seu veículo na Vebrondani. Segurança e qualidade. Ou em 12 vezes nos cartões. A Vebrondani tem chapeação e pintura, peças e acessórios. E atende todas as seguradoras. Vebrondani, há 50 anos, sempre inovando. A maior e mais completa do oeste do Paraná. Segunda a sábado, você ouve aqui na Nova Rádio Cultura, a Rádio da Família, no colo de Jesus e Maria, com o Padre Marcelo Rossi. Oferecimento. Supermercado Florença, atendendo bem para fazer melhor.